Minha avó é minha mãe. Família te deve a vida, mãe. Sequência underline, quem sabe, sabe. E amor de Deus tá nas mães. Diferente do que eu faço, ela tá comigo. Variação dos meus borrados e mesmo corretivo. Olhar pros lados pra passar, Maurício, e hoje eu lembro disso. Batidas na hora certa que me deixam entendido. Deu corda pra enxergar que o diabo sorria. Pra alegria de tal, minha visão foi mais além. Tua luz não vai apagar, sigo plantando bem. Minha mão tu pode levar e minha vergonha não tem. Mãe tem maior dos coração, amor sem explicação. Senhora minha mãe, mulher verdadeira, lenda vivaz guerreira. Mãe, eu quero te ver bem, sempre sorrindo. Obrigado, mãe, por ter me botado juízo. É, de menor eu era louco, agora no rap com 21 tá me dando uns trocos. Tu não saía do colégio pra nada, recuperando meus tempos perdidos que minha vida levava. Hoje sigo compreendendo as bocas de alligator que falavam que não ia durar muito tempo. Surpreendi, na vida do crime eu não caí, mesmo não tendo escolaridade no rap segui. Sem essa de discutir, faço uma rima com sentimento de coração pra você ouvir. Mãe, eu quero te ver bem, como uma rainha em cima da colina onde tamo zen. Mãe, eu quero te ver bem, sorriso igual o teu, nesse mundo ninguém tem. Mãe, eu quero te ver bem, como uma rainha em cima da colina onde tamo zen. Mãe, eu quero te ver bem, sorriso igual o teu, nesse mundo ninguém tem. Essa é pra minha avó e minha mãe, amor sem limite, igual carinho de vocês não existe. Independentemente aonde eu estiver, saiba que eu levo teu olhar com teu sangue e tua fé. Mãe, eu sei que eu sou homem da casa, só quero te ver feliz, tranquila, brindando com as taças. Quero te dar uma condição melhor, uma vida luxuosa pra esquecer do pior. É, mãe, não siga o caminho que você queria. Errei demais por a minha rebeldia. Entenda como desculpa essa poesia. É, nem sempre fiz tudo o que você queria. Se eu te fiz chorar por patifaria, me desculpe, mas por você eu morreria. Por você eu morreria. Mãe, eu quero te ver bem, como uma rainha em cima da colina onde tamo zen. Mãe, eu quero te ver bem, sorriso igual o teu, nesse mundo ninguém tem. Mãe, eu quero te ver bem, como uma rainha em cima da colina onde tamo zen. Mãe, eu quero te ver bem,